Cabeceirão 3520, após o tráfego na curta final, alinha e mantém cabeceirão no zero. Autorizado alinhar e manter após o tráfego, Cabeceirão 3520. Então 3264 no solo aos 28, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette 05, Alfa escuta 3264. A 3520, livre decolagem da 10, o vento 100 graus com meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem da 10 para o vento 3520. Então 3520, decola aos 30, controle agora é 1935, bom voo. 3520. Controle Salvador, então 3520. Então 3520, contato radar na decolagem, suba ao nível 190 na saída Fuca Transição Caju. 190 na Fuca Transição Caju, então 3520. Salvador, muito bom dia, Gol no 8 no meio, com a Eco, cruzando 200. Bom dia, Gol no 8 no meio. A sua identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés. O altímetro 1013. 2013, Mari, 8 no meio. Chama agora o centro Recife, em 12685, alterna 12545. 12685 e 12545, 3520. Controle Gol 186, tem que dirigir direito, aquele dia não pega na formação. Afirmativo, após desvios direto Duna. E o ILS é que autorizado, reporta no lock. É, após desvios Duna, 186, podemos autorizar. Gente, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível 390, via UPS do Gol 19, decolagem pistão no 7 após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Frontier, frequência do controle 119.35, aciona 5113, volta Romeu Charlie. Alojamento correto, chama pronto para acionamento, Delta Romeu Charlie. London. Gente, completa o ILS, é que estou chamando Torre 18 desse Malmeia. Boa noite, no meio, bom dia. Estamos a 2 mil do estado baixado, secado, com a pista vista. Boa noite, 16, boa noite, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na 10, o vento 1 centena com 10 nós. Pouso na 10, boa noite. Delta Romeo Charlie, livre acionar e chama pronto para o táxi. No menos solo ao 51, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o 612. Alfa, Juliette, 612 é o box. Romeu Charlie, autorizado, táxi, reporta na Papá para ingresso 917. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto para decolagem, cabeceira 17, Delta Romeo Charlie.